lança-chamas. Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Para todos, boa tarde, aqui estamos para mais uma edição do Lança-Chamas. Lança-chamas todos os sábados, 18:19, na tarde do FM Estéreo da Comercial. Muita coisa para acontecer à velocidade deste lança-chamas de hoje. Entre a continuação da pequena repescagem dedicada aos Purple, hoje com alguns dos trabalhos mais em destaque dos Deep Purple a solo. Um programa especial sobre os Beckman Turner Overdrive. E também o primeiro passatempo lançado neste lança-chamas, com respostas por escrito e rodeando a nossa oferta de 5 cópias de Peace of Mind dos Iron Maiden. Será ao longo desta emissão, portanto, que será feita a pergunta ou perguntas que exigirão resposta da vossa parte em postal para tentarem uma destas 5 cópias dos Maiden. Iniciais dos lança-chamas, Cozy Powell, do álbum Tilts. E uma curiosidade, Angel Witch. Cozy Powell e os Angel Witch para as iniciais deste lança-chamas, uma dedicatória no FM Estéreo da Comercial e de António Sérgio para o Hard Rock Heavy Metal. Normalmente, e perante a velha escola do Hard Rock, álbum de HRHM sem um bom tema lento, balada mesmo às vezes, não era álbum a sério. Aqui ficou uma dessas, mesmo das grandes, de um grupo único, que teve também álbum único. Os Armageddon, Silver Tightrope. Silver Tightrope, os Armageddon. Naturalmente que noutras edições do Lança Chamas se ouvirão as pesadas da célebre banda que antecedeu um pouco a morte de Kid Ralph. Vamos agora então às perguntas, não uma, mas duas. Deste primeiro passatempo do Lança Chamas, que terá respostas vossas por escrito, postal, se possível. Envio para o Lança Chamas, Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina 26, 1000, Lisboa, Codex. Em jogo, 5 cópias dos Iron Maiden, do álbum Peace of Mind, com recheio de um póster também produzido na altura do lançamento deste LP em Portugal. Uma semana para responderem por postal para o Lança Chamas, Rádio Comercial Rua Sampaio Pina 26, 1000 Lisboa Codex. Gostaríamos já na próxima edição do Lança Chamas de anunciar os premiados. Portanto, respostas até sexta-feira da próxima semana. O nome do produtor do último álbum dos Iron Maiden. Pergunta 1, o nome do produtor do último álbum dos Iron Maiden. E depois de acharem o nome do produtor, na pergunta 2, qual outra grande banda da hard rock a que esse mesmo produtor se tenha ligado há muito tempo? Lança Chamas aos sábados, hard rock, heavy metal, no FM Estéreo da Comercial. Uma das especiais desta edição, BTO, Beckman, Turner, Overdrive. We'll be right back. Beckman Turner Overdrive, oriundos do Canadá, pertencentes aos Mormons, seita religiosa do tempo da independência nos Estados Unidos e no Canadá, os BTO começaram em Vancouver e tornaram-se localmente uma coqueluche, como em breve davam também, nas vistas por todo o território norte-americano, sobretudo pelo som marcado, rápido e decidido, como pelo ar truculento dos seus membros. BTO era um quarteto que parecia integrar quatro grandes ursos do polo agarrados à eletricidade. O líder todo-poderoso chamava-se Randy Beckman, forte e respeitável, às vezes também falho de imaginação, mas produzindo sempre solos e vocalizações com um ingrediente irresistível de força e excitação. A formação foi quase sempre flutuante, com constantes partidas e regressos, como sucedeu com os irmãos Robin e Tim Beckman. O período áureo de 71 a 75. Em 79, Randy Beckman regressava com um novo grupo, Iron Horse, de fraca sorte, ouvindo-se agora falar de uma reforma real dos BTO, pelo menos com 3 quartos da formação original. Where has love taken me? se chama FM Estéreo do Comercial até às 19. Um mini-programa dedicado à recordação dos Backman Turner Overdrive. Foram, aliás, três registros, dois já ouvidos, um terceiro para ouvir, retirados dos álbuns Add-On e Backman Turner Overdrive No. 2. I get up early in the morning and rush to catch a plane. I'm gonna live inside my suitcase, back on the road again. Big stage and bright lights, try to relax before the show. So glad to be here tonight, but I just can't wait to go. I gotta go. Welcome home. Welcome home. Welcome home. It feels good. I'm gonna save up all my money just to see if I could try to brighten my appearance with clothes from Hollywood. We're climbing up the music ladder, the girls won't leave us alone, but it really doesn't matter if we're nothing back home. Back home. Welcome home. Welcome home! So good to drive again! Lança Chamas foi uma pequena recordação dos Bachman Turner Overdrive. Outro mini programa especial tocará nos membros dos Deep Purple, espalhados em várias carreiras a solo ou em novos grupos. Para mais daqui a pouco, são entretanto visitas os Molly Hatchet, Flirting with Disaster. Molly Hatchet, Flirting with Disaster. Lança chamas até às 19 FM Estéreo do Comercial. Dias recordamos algumas das grandes gravações dos Purple Mark 1 e 2. Hoje uma passagem à revista muito rápida por algumas das aventuras dos membros dos Purple através das ou depois das suas várias saídas e novas formações também a que a banda grande do Ward foi obrigada. John Lord teve dois discos a solo onde estamos a extrair estes elementos, Santa Band e já em 82, um outro Before I Forget. É de qualquer modo, pelo menos quanto a nós, de muito pouco interesse o seu trabalho a solo e John está bem, é de momento, como teclista dos Whitesnake, onde aliás se encontravam com facilidade também outros dois Purple, Ian Paice na bateria, que pouco tempo depois, ou mais recentemente, abandonou, e o baixista Rhodes Glover. We'll be right back. gonna sing it. Ain't no love, 'cause you ain't around. Sing for me, London, sing. Purple aqui já assinalados, fora da banda grande que ajudaram a criar. Ian Paice, Roger Glover e John Love. Os Whitesnake. Gillan, um dos primeiros a sair, juntamente com Glover, o baixista, formou pouco tempo depois uma banda que carregou durante algum tempo o seu nome, para mais recentemente desistir e integrar-se nos Black Sabbath, simplesmente como vocalista. Era o grupo Gillan. Lança Chamas, FM Estéreo do Comercial, relembrando que que até à sexta-feira próxima, os que quiserem tentar ganhar uma das 5 cópias que temos para oferecer dos Iron Maiden e de Peace of Mind, deverão enviar no postal, endereçado para Lança-Chamas, Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina 26000, Lisboa, Codex. A resposta às nossas duas perguntas. Quem produziu o álbum último dos Iron Maiden, exatamente Peace of Mind, e que outra banda grande do hard rock foi também produzida por esse mesmo nome que vos estamos a solicitar? Dos 5 Purple originais, faltava apenas falar deste, que foi durante muito tempo uma das forças fundamentais do célebre quarteto de Speed King, Ritchie Blackmore. Saiu dos Purple e fundou de imediato o seu grupo Rainbow. Salientar que, logo ao arranque, Ritchie Blackmore ganhava para a sua banda Rainbow um dos que, muito mais tarde, se tornariam francamente célebres como cantores de hard rock, Ronnie James Dio. Don't!